Almejo ir para casa a fim de estar com minha mãe, tão boa e carinhosa, que me fala com dulçor. Desejo ouvir a sua voz afável e gentil, trazendo ao coração real amor. Quão feliz eu serei lá no meu velho lar, e junto estar de minha mãe querida. Quão feliz eu serei com mamãe lá no lar, e demonstrar-lhe todo o meu amor. Sei que muitas vezes minha mãe já fiz chorar, causei-lhe sofrimentos de sabores e aflição. Agora reconheço tudo quanto fez por mim, perdão lhe rogarei de coração. Quão feliz eu serei lá no meu velho lar, e junto estar de minha mãe querida. Quão feliz eu serei com mamãe lá no lar, e demonstrar-lhe todo o meu amor.